Desde os barcos distantes e os mares vibrantes e o canto das águas chamando por mim. Fugir é o bastante, num breve rompante, um bilhete da sorte pros mares sem fim. Devo procurar, buscando aventuras, tragédias, loucuras, histórias lendárias. Nós vamos partir, sair sem reserva. É a marcha. Perder-me nas trevas, pedras preciosas, e ir pelo as náuseas se afastar, aos verdes mares se entregar. Vou com velas navegar sobre o véu de espelho, terra à vista anunciar, me perder em alto mar. Os técnicos aí. Acidentes acontecem.